Que delícia, cara! Fala galera! Estamos começando mais um Bem-Bitches! Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Godaka! Aê! Zoist! E aí, boa noite! Flammer! Vini! É. Eu fiquei surdo do meu ouvido bom depois dessa. Segui! Aí, vou! E também o Gariba! Primeira mão aqui, gostaria de falar que o Datena cancelou a candidatura dele de prefeito de São Paulo. Palmas, por favor, palmas. Fogos, e... fogos. Agora só tem mais 5 pra cancelar. Agora você tem que esperar mais uns 10 aí cancelar a candidatura aí também. Aí a gente vai ficar feliz. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Vini, qual é que é a pauta hoje? Aproveitar agora que tu tá com... Aproveitar agora que tu tá com um microfone decente agora, que eu te entreguei o fone. Depois de um ano usando. E aí, Vini, conta a pauta pra nós, hein? Pauta é sobre estilo, sobre moda das antiguidades, das maneiras que nós nos vestíamos, as coisas que nós achávamos maneiro. Que essa agora. É tosquice, cara. Aí. Pão de batata e outras coisas. Essas coisas. Então hoje eu vou reviver os meus tempos de pagodeiro, legal. Nossa, Gariba, calça branca, sapato branco. A camiseta laranja que eu tinha com os símbolos dos negócios aqui de carta. Tá lá, deixa eu ter símbolo de carta. Pode começar aí. Vamos começar logo essa porra aí. Símbolos de carta pensamos como naipe, né, Gatinho? Isso, né? Ah. O símbolo de carta, eu pensei que era aquele cu do Yu-Gi-Oh! Assim, sabe? No meio da carta, da parte de trás. É que naipe, Godoka, a gente nunca usa nesse contexto. Olha o naipe do cara, olha o naipe não sei o que da mina. A gente só usa nesse contexto, nunca usa como carta. Eu, como bom botequeiro, os símbolos da carta pra mim sempre são o naipe, cara. Como é que se vestia na escola, cara? Não começa comigo, por favor. Começa com as pessoas que estavam presentes. Quero começar com o Gariba Pagodeiro, então. Por favor. Inclusive, eu mandei uma foto do naipe do Gariba aí nos anos 90. Eu tive muitos momentos aí da minha vida, né? Eu já fui pagodeiro, já fui do funk, já fui do rap. E cada um deles eu... Já deu o cu lá na cidade até hoje, né? A cultura black do Gariba. Ele já deu o cu em várias culturas. Mas cara, eu lembro que eu tinha umas camisetas muito feias, que eu não tô conseguindo achar imagem aqui. Tipo, uma laranja que tinha um monte de naipe de carta. Obrigado pros amigos que me lembrar. Naipe, exatamente. Isso, cara, mas não era tipo laranjinha, palavras, não. Era aquele laranja que eu... O quê? Que laranja meio desbotado? Laranja Naruto. É, laranja Naruto, era Naruto na época também. Pô, na época, mas... Dois anos atrás. Caralho, foi isso. Não, bota aí 8 anos atrás, vai. Cara, 8 anos atrás você tinha 10 anos, Gariba, porra. Vai se fuder, 8 anos atrás tinha 18 já, caralho. Pô, que idade tu tá, Gariba? 50. Não, tinha 17, dia 17. Não, eu tenho 24. Então não é 8 anos, Gariba. Então você sabe fazer conta. Então você errou a conta duas vezes. Porra, Gariba. Há 8 anos atrás você tinha 17. 16, 17. Hoje você tem 25. Ah, mas... Entendeu? Isso, não, mas eu só arredondei. Só arredondei, né? Só arredondei uns 6 anos. Aí ele fode com aquele argumento sobre humanas não sabem matemática, tá ligado? Então tu usava camiseta de naipe de, De carta? Tipo um bicheiro? Laranja, carta. Isso. Nossa, tive camiseta da Billabong, que era toda rosa também. Já usei uns boné de abarreta. Eu lembro que o boné que eu tinha era, acho que era vermelho. Vermelho. O Gariba tinha um estilo muito, muito. Tipo, ele era muito todos os estilos em um, tá ligado? Era foda. Eu era, cara. Depois eu ganhei uma camisa. Estilo que eu ainda tô desastrevo. Camisa que eu não sei o nome da cor da camisa. Eu lembro bem pouco dela, mas eu acho que era tipo um quase bege laranja que eu fechava e eu deixava um. Nossa, eu era muito bege laranja, cara. Que porra de cor é essa? Deve ser alguma cor que o Vini odeia, tá ligado? Nossa, cara. Deixa eu pesquisar aqui bege pra tentar lembrar como é que é a cor. Isso, um quase bege laranja. Porra, você precisa lembrar da cor bege, cara. É a gota. Ele vai falar com imagens bege. Um abajur cor de carne, assim. É, um abajur cor de carne. Um abajur cor de carne. Eu lembro que eu tinha uma camiseta do 300, que eu não sei porque diabo que a camiseta era de manga comprida, e eu deixava, tipo, colocava ela por baixo e metia essa camiseta por cima, e usava um boné. Eu era muito bizarro, cara, né? Porque fiquei sem beijar uma menina durante muitos anos da minha vida. Já beijou até hoje? Isso é uma revelação pra mim, Vitor, na moral. Não quero entrar nesse mérito, eu prefiro que vocês passem pra outra pessoa. Aí, só pra deixar claro aqui, eu nunca usei calça branca, eu tava falando só pela zoeira só, mas vocês são foda. Primeira vez todo mundo tá escutando a risada do Vini em HD, hein? Só novidade. E eu já fui no aniversário de terno também, só porque eu gosto de ser dito. Tá foda. Pô, o Gariba é foda, cara. O Gariba consegue fazer o Vini sorrir no podcast. Ah, é. Ainda mais em época que Big Brother agora só vai ter os indigentão, cara. Que só vai ter filósofo, só vai ter doutor, ter gorda, cara. Gente velha e feia. Só vai ter gente velha e feia. Não vai ter mina gostosa que fica gorda pra me deixar 2% mais feliz, cara. Vou ter que começar 5%. A falar mais com o Gariba. Eu ouvi esse podcast ontem. 5%. Perdão, 5%. Obrigado. Ô Vini, como é que tu te vestia no colégio, cara? Cara, então eu era o cara zoado, assim. Eu era zoado porque, tipo, eu não tinha uma turma fixa, então eu nunca me identificava com os caras do esporte, com os caras do rock and roll, com os caras da zoeira e tal. Aí o que que eu fazia, cara? Por muito tempo na escola eu usei corte de cabelo piniquinho, tá ligado? Que era aquele corte de cabelo do Lloyd. Do Vini Massanzo. Cara, era uma merda aquilo, cara. Eu odeio esse corte de cabelo, cara. Eu nunca vou fazer isso com um filho meu, cara. Nunca. Uma criança nunca vai ter um cabelo daquele, velho. Aí quando eu passei a me governar, daí eu falei, o que quer saber? Foda-se, eu odeio essa porra desse corte de cabelo, não vou mais cortar os cabelos. Daí começou a crescer os meus cabelos e eu deixei eles crescerem até um pouco abaixo da metade das costas. Dava cabelão, assim, soltão, parecia uma coisa bizarra, parecia o Primo It, assim. É o Vini Safadão, pode falar. era o Vini Safadão. E aí eu comecei a usar a camiseta de banda, bermuda, eu usava as bermudas rasgadas, tipo, as calças do colégio, quando eu usava, tipo, eu rasgava os joelhos pra ficar aquela coisa rockista, né? Cara do rock and roll e tal, dos heavy metal. Nervoso. Nervosão, assim. Aí teve um dia que eu me enchi o saco, eu arranquei o resto das pernas, das calças, e eu fiquei de bermudinha. Arrancou as pernas e mandou só de joelho. Aí fiquei só com os joelhos pra baixo das calças. E eu usava, cara, eu usava bermuda e camiseta zoada, cara. Umas camisetas, sei lá, com uns trecos de Iron Maid, essas coisas aí, cara. Camiseta de banda, tudo preta, All Starzão e bermuda, cara. Era assim que eu vestia. Antes disso, era uma parada mais do tipo, eu não tenho liberdade pra escolher o que eu vou usar. Daí o cara usava aquelas roupas... o cara usava o que tinha. Tipo, a mãe comprava as roupas do cara e o cara usava. Isso tipo aí. Tigre de Tigre, né? Tigre de Tigre. Cara, usei muito Tigre de Tigre. Usei também, usei... Cara, eu usava essas coisas. Roupa de criança, cara. Na minha época não tinha isso aí. Eu era muito pobre, não tinha dinheiro pra comprar essas de marca. Mas eu lembro que eu gostava muito de usar camiseta de banda até ela se... destruírem, tá ligado? Tipo, tirava a camiseta, ela voltava pro meu corpo sozinha, tipo, Venom, tá ligado? Isso que eu fiz, tipo assim, ó. É. Quando o Vini acorda, ele tá no meio do chão, lançando cabeça com a camiseta, assim, sabe? Tipo, pô. Eu lembro que eu era super cansado e tal, né, cara? É. Foi assim que ele acordou no dia seguinte e descobriu que tinha tomado uma facada no antebraço, sabe? Eu lembro que eu tinha uma camiseta do Black Sabbath, cara, que eu ganhei ela, acho que o quê, na oitava série. E eu ganhei a camiseta do Black Sabbath e uma camiseta do Iron Maiden. E essas duas camisetas, eu tenho uma delas até hoje. E ela tá, tipo, ela tá quase branca, cara, de tanto que eu usei essa merda. E aí uma delas eu usei no vestibular, tipo, de camiseta da Sorat, tá ligado? E aí depois eu tirei ela, que era a camiseta do Black Sabbath, que tinha um demônio, assim, umas coisas nervosas, bagulho demoníaco, assim, tipo, achava que tava arrasando e tal. Aí um dia eu tava aqui em casa, minha mãe usando de pano de chão, assim, pra limpar as coisas. Que bosta, velho. Foi um duro golpe, cara, foi um duro golpe. Godoka! Eu era bem parecido com o Vini, cara. Camisa de banda, largado, cabelo grande, quando eu tinha cabelo. Cara, desculpa, muito. Eu era um bêbado. Eu também achei. Caralho. Não, cara, mas o meu estilo era bem parecido. Eu usava só preto, não usava bermuda. Nunca usei bermuda. Aprendi a usar bermuda com 25 anos de idade. Não estou mentindo. Porque vergonha das canelas finas? Eu não, pior que não, eu sempre tive perna grossa, cara, mas não, eu não gostava, eu simplesmente não batia comigo. Mas quando eu era criança, eu não usava jeans, pra você ter ideia. Mas hein, ô Godoka, cara, tu não acha que tem uma galera que tem uma vibe errada com bermuda? Tem aquela galera que só usa calça, usa tudo fechadão, assim, daí, tipo, os caras não conseguem usar bermuda, meu. Não sei. Cara, eu vou dizer que eu era o contrário, cara. Eu tive essa fase do todo preto, nervoso também, mas cara, eu lembro no primeiro grau, velho, que eu mergulhava, acho que tinha passado um ano inteiro só usando bermuda. Cara, eu vou falar mais disso na minha vez de falar sobre minha época, tipo, de escola, tá ligado? Porque eu lembro que geralmente aqui na época era frio, né? Parece velho falando agora. Na minha época, quando eu era mais novo, tipo, não era que nem hoje que dá 10 graus e as pessoas estão com frio, né, cara? Era frio ali, de verdade. Da onde, cara? 10 graus é lindo! Temperatura maravilhosa! Para! Aí, naquela época era frio de verdade, né? E eu ia de bermuda. Cara, eu passei um ano assim, velho. Do verão ao inverno, sem usar nenhuma calça, assim, só de bermudão. No máximo, bermudão até a canela, assim. Eu ia dizer, da minha parte, que bermudão até a canela foi o que eu usei na minha adolescência inteira, até que o meu rasgou, velho. Usei, cara, até a morte dele. Eu uso isso rasgou, até hoje. Rasgou a canela? O bermudão largo é muito bom, é muito confortável, velho. Cara, minhas canelas são horríveis. Mas não precisa ser bonita, o bermudão tem que ser bom, cara. Não, porque o Vini falou de rasgou a canela, mas eu andei de skate na adolescência inteira, então é toda rasgada a minha canela. Então, pois é, tinha isso também, às vezes também, por causa, cara, disso que eu nunca usei bermuda, cara. O que é usar bermuda? Que era os skatistas, e eu tinha ódio desses caras, então... Eu andei de skate. Vocês não ouvem Radiohead? Beijos, Ed. Eles ouvem músicas. Não, Diego, você não tá ligado. A galera aqui era deprimente mesmo, sabe? É porque comia era de queijo e cachaça. Eles são surfistas, sabe? Eles bebem Fanta com cachaça enquanto eu jogo Nintendo 64. Deprimente. Deprimente. Eu no 64 já é deprimente. Mas ô Godoka. Toma no cu. Porra. Ô Godoka, tu morava na mesma cidade que o Gariba? Porque, pá, aquilo ali foi muito deprimente, cara. Não. Cara, eu. Aqui, pra você ter ideia, não tinha nem loja que vendia camiseta de banda, antigamente. Na minha adolescência que surgiu uma loja. Aí eu lembro que a primeira vez que eu entrei, eu comprei uma camiseta com o símbolo da Nerdia, que eu adorava aquela camiseta. Caralho. E uma do Led Zeppelin, cara. E uma do símbolo. E a mulher foi puxando conversa, tipo, ah, você não gosta das bandas de metal? Eu tava fazendo, eu curto metal e tal. Ela dá uma olhada nessa aqui, ela puxa uma camiseta do Cannibal Corpse, sabe? Eu, não, senhora, não, não, obrigado. Isso aí não. Mãe! Nossa, que. Só dá o Godoka comprando aquelas camisetas de. Como é que é o símbolo daquele tipo de. Fomé? Não, do Resident Evil, como é que aquela merda lá? Umbrella, tinha pra vender na época. Umbrella, isso. Aquela merda. É, porque é uma merda. E também tinha bagulho de coisa radioativa, tá ligado? Aquele símbolo. Quanta uva. Ah, minha camisa também. Do justiceiro, cara. Eu vou ficar em casa até hoje é dessa época. E serve? Caralho, eu arranquei as mangas, ela tá toda velha, toda. Como assim? E a pança? O Godoga fez uma... Não, ela tá apertada, infelizmente ela tá apertada. Ela fez uma badá de camiseta do da Umbrella, tá ligado? Aí, tipo, como eu não usava, além de eu não usar bermuda, eu tinha uma jaqueta jeans, que era bem largona, e eu tingi de preto. Jaqueta da zoeira. Tingi de preto e ainda bordei aqueles negócios militares assim nos ombros, saca? Agora vocês imaginam 35 graus, eu descendo o morro da minha casa, com a mochila nas costas, usando aquela porra daquela jaqueta. Cara, eu escorria, assim, o meu antebraço escorria, mas eu não tirava. Era pra só manter de respirar o maluco já suava, tá ligado? Eu usei muito uma jaqueta jeans também, cara. Uhum. Eu ainda tenho essa jaqueta. Sei pra caralho. Hoje eu não uso mais. Eu tive que botar ela pra lavar porque ela tava colorada. Eu fui usar esses dias, ela tava colorada. Fala, Vini. Vou me arrepender do que eu vou falar, porque eu sei que o Coruja já vai pegar no meu pé. Mas, cara, eu nunca usei, mas eu tinha um colete jeans, cara. Nunca usei aquela porra, cara. Eu vendi pra um filho da puta que queria pra ir no show do Megadeth. E daí o cara, eu quero um colete jeans, tava, alguém entendeu, bah. X pilas aí, sei lá, acho que eu ganhei uns 50 pilas vendendo o bagulho. Cara, você vendeu pra um cara de hard rock, com certeza, né? Exatamente. Ele comprou o bagulho, foi no show, aí ele pegou e costurou uns... Os patches, né? É, uns patches de banda e tal. Os patches do Poison. E aí... Não, não, Cinderela, cara. E aí... eu tô falando, mas ontem eu tava ouvindo Skid Row, né? Então eu sou um babaca. Jesus! Skid Row é melhorzinha dessa época. O que eu tô fazendo aqui, vou embora. Porque, tipo eu curti essa vibe do hard rock, mas eu não entendi os malucos usando calça tochada no cu e uma jaqueta jeans ou uma jaqueta couro. Porque, cara, tipo, tava um calor do demônio, alto, cara. Eu deixava os malucos do rock putos da vida comigo. Porque eu gostava desse estilo, mas eu tava me cagando pra música, tá ligado? Eu gostava só da roupa. Vini, cara, Vini, os leite apertadinhos, assim, incrível. O pior. Você imagina o tamanho da minha, apertadinho. Calma, um de cada vez, por favor. É porque eu antes de perder o foco, porque, Vini, tu tá reclamando agora usar no calor daí... Nego usava jaqueta jeans no calor de Salgueiro, cara. Ah, tomar no cu nessa porra, no sertão, cara. Usava jaqueta jeans e couro, com os patches das bandas, velho. Cara, eu usava aquelas calças jeans que é cheia de bolso nas pernas, saca? Nossa, ah, sim, eu tinha uma dessas. Que tinha um zíper, que bolso gigante. Um zíper, umas coisas. Não é que virava não, short. Não, essa não. Não, as calças cargo, cara. Eu não usava bermuda, caralho. Por que que eu vou comprar uma calça jeans e virar bermuda? Pela vibe, cara. Porque economizar, compra na calça e uma bermuda ao mesmo tempo. Eu usava. A ideia de economizar é boa, mano. Não. Eu usava as camisas pretas de banda e de super-herói, assim, só que eu nunca entendia que é quando, tipo, um calorão dos infernos, aquele maluco de sobretudo, assim, só porque. Nossa. Só porque é roqueiro e tal. Esse cara era eu. Isso porque eu não quero nem mencionar o período curto e tenebroso da minha vida que eu usei bandana, mas. Eu sempre tive, cara. De verdade. Vai tomar no cu, porra. Eu nunca usei bandana. Eu só usava bandana quando eu ia botar o capacete do hockey, cara, que era pra não usar meu cabelo. Viu? Ele usava bandana. Ah, mas você usava aquela bandana na cabeça inteira. Eu usava aquela tipo Marcos Mignon, era só a faixinha na testa. Não, cara. É Axl Rose, bandana Axl Rose. Exatamente. Mas bandana era uma coisa que eu achava legal, eu queria usar, mas eu olhava aquilo assim, tipo, não, cara, parece que o cara tá com um piolho, tá ligado? Aí tocou aquele tapete verde saiu no sol, tá, né? Tocou esse cabinho e cobriu com lenço, tá ligado? Vou aproveitar aqui que tá falando essas coisas meio de rock, vou falar da vez que eu fui num lugar, comprei uma camiseta de uma banda que eu nunca tinha escutado. Aí. Achou o desenho maneiro, né? Não, achei o desenho maneiro. Wide Guardian, com certeza. Senhor, não fale mal de Rhapsody e Blind Guardian. Camiseta maneira. Camiseta maneira. Blind Guardian, mas a camiseta fala, da hora. Fala, Garima, qual é que era a banda? Não, era da Exploited, de uma banda punk, não sei o quê. Ah, Exploited é foda. Meu chaveiro de casa da Exploited, velho. Não, eu. Nossa, até. Garima. Calma. Qual a melhor banda punk? Tá ligado? Não. Então, daí eu não sei, veio um cara pra mim, ele falou, mano, não queria falar não, mas essa banda aí meio que tem um pouco da fama de falar que é nazista, etc. Eu fiquei desesperado. a brilhante ideia de... Tem até um pouco de vergonha de falar isso, mas vamos lá. É, a brilhante ideia de... Não tinha vergonha, cara, tá tudo bem, cara. É que lá perto da minha casa tinha uma costureira. Aí eu mandei essa camiseta pra ela e falei, ó, tira o nome da banda aí que eu gostei do desenho, bota uma tarja preta. Mano, a camiseta ficou muito zoada, cara. Eu dei até pra uma outra mina que curtia a banda depois. Ela tirou a tarde e aproveitou, tá ligado? Tipo, foda-se. É. Não sei o que ela fez, mas eu sei que ela fez uns cortes assim, mas acho que ela não tirou a tarja não, porque a tarja não dava, porque, tipo, a tarja não ficava com a camiseta. Era pintada, né? Porra, ela pegou R$8 e comprou uma camiseta nova, cara, então. Na moral. Aí... O Gariba pagou a costureira pegou uma canetinha preta e só pintou por piloto. Cima. Com a caneta piloto e só canetinha piloto. Ai, que triste. Aí foi isso. Final foi isso mesmo. Depois, cara, eu tenho tá coisa pra isso. Falar, né? Não, mas tu tá falando isso na conversa, eu só vou falar, eu vou contar essa história uma vez só, cara. Teve uma vez que eu tava na rua, eu tava indo pra um restaurante de um amigo meu, que é um restaurante de, tipo, todo natural, orgânico e tudo mais, e aí eu parei numa rua pra atravessar, e aí do meio da hora parou um cara, ele me olhou e disse assim, pô, maneira essa tua tatuagem aí, cara, tu faz parte do movimento. Você quer trabalhar e relaxar, tá ligado? Não, daí eu olhei... e eu era olhei, Nike? Cara, caralho, cala a boca, deixa eu terminar de contar, caralho. Aí o cara falou assim, pô, faz parte do movimento. Deu, que movimento, pô, dele? Movimento é sexo! O movimento aqui da cidade, porque aqui na minha cidade tem uma fama de ter movimento neonazista. Aqui. Eita! E o negócio que eu tenho tatuado na minha perna é um símbolo que os filha da puta usavam nas fardas da SS. E aí eu olhei pra ele assim, não, dele, pá, meu, então só... Fica de olho nessa tua tatuagem, hein, então, porque tu pode se meter em problema. Daí porque eu, pode se maquiar durante... E daí eu, ah, beleza, daí eu peguei, cheguei lá, daí encontrei um brother meu, e ele falou, não, pior, realmente, os malucos usavam isso e tal, porque eu era um desses caras e andava junto com esses malucos neonazis, e, tipo, tinha umas paradas dessa também. Aí eu, caralho, cara, eu tenho uma porra de um símbolo nazista tatuado na minha perna. Deu, melhor dia, cara, melhor dia. Da hora, hein? Você devia ter fundado, cara, o movimento sionista nazista, cara. É? Qual que é o desenho? Agora fiquei curioso, pô. É uma runa, cara. É uma piroca. Ele vira e fala, não, é uma suástica aqui. É um desenho do Charles Chaplin. É uma cruz de ferro. É um desenho do Sérgio Chaplin. Pelo menos o cara que tatuagem disse que era. Eu sou fã pra caralho de Maus, vi várias vezes esse desenho lá, resolvi tatuar. É, achei massa, né? Uma flor. O movimento neonazista usa muito, é um pinto, assim, sabe, gozando. É, o neonazista adora. Uma rola. Veiuda. Pau, cabeção. Bem veiuda, com bigodinho assim no saco, sabe? Para, Godok. É muito gráfico, Godok. Zwaist. Ah, cara. O Zwaist vai falar que é o Zwaist mesmo. O Zwaist andava apertado, cara. Da mesma forma como eu tô usando agora, tipo. A gente ia matar os animais, tudo. Tênis ortopédico. Nossa, aí, quando deu a foto. Silêncio, a gente tinha que matar os animais, tinha que forjar os. Os dois forjavam o metal do cinto dele, tá ligado? É. Nossa, ó, eu vou mandar pra vocês as cinco peças que faziam parte do meu guarda-roupa. Camiseta do ACDC. Cara, eu tô vendo um era Skyrim. Calça de moletom. Você usava o capacete do Skyrim, era isso? Não, teu... era essa. Por que calça que mandaram a imagem do Skyrim aqui? Skyrim ali, foi o Zwaist que mandou. Não, foi eu mesmo, pra você ver como é que eu matava os bichos. Ah, tá. Calça de moletom, camiseta do ACDC. Você usava essa aí? O velho chapéu do Terry Bogard. Esse aí é famoso. É clássico. E o pior, o Zwaist tava com a camiseta do ACDC. Munhequeira. O chapéu do Terry Bogard, cara. Caralho, eu usei munhequeira, cara. Anel de caveira. Caralho, o Zwaist era muito nervoso, maluco. Mas o legal é que foi assim, cara. Foi eu gostava dessas coisas, mas eu não tinha noção que era associado à música. Você ia beber. Posteriormente, cemitério com crânio, você não sabia que era gótico, tá ligado? Eu nunca ouvi a banda Fatal Fury. Mega Mix. Eu não vi, cara. O som é parente do Fatal. Podia ter um Mega Mix com as músicas do Fatal Fury, né, cara? Ia ser muito. É, cara. Não, não podia. Eu só comecei a usar calça jeans, cara, depois de uns 26 anos, mais ou menos. Caralho. Nossa. Era só de abrigo. Era só de abrigo, cara. Só de abrigo, então aquelas calças cargo, tá ligado? Isso era descolado, velho. É porque tinha muito bolso, cara. Enchia os bolsos de tranqueira. Faz sentido. Calça cargo. É como se fosse uma pochete que você veste. Nunca tive coragem de vestir pochete, até porque não tinha pochete que fechava na minha barriga. É que não tinha. Ah, tá. Pra não passar vergonha com pochete, né? Calça cargo não é as calças que os skatistas usavam, aquelas calças largas. Isso, cara, isso. Caralho, com os bolsolão no joelho. Mandaram aí. Exato, cara. Uma vez eu perdi 50 conto numa calça dessa e eu encontrei um ano depois, mais ou menos. Dentro do bolso ainda. Bom, 50 conto investidos, hoje. Foi, cara, foi Natal de novo. O problema é que, assim, com exceção das munhequeiras, dos anel, dessas tranqueiras, eu me visto praticamente da mesma forma. Então, eu achei engraçado os caras falando assim, porque eu usava camiseta de banda. Cara, eu tô indo trabalhar com as camisetas. Eu vou até hoje. Eu tava com uma hoje, inclusive. Cara, eu não uso mais simplesmente pelo fato que era tudo preto, velho. E eu não uso preto nesse sol dos infernos, tá ligado? Então fui eliminando e não fui repondo o estoque, tá ligado? Eu só compro camiseta da Marvel que é branca, só, ou cinza. É. Eu compro essas camisetas, essas roupas, na mesma loja que eu comprava antes, cara. Às vezes é cliente eu VIP. Não... Velho, eu tenho uma camiseta que eu comprei no encontro de carro antigo, que é baseada nesse Hot Rod, essas coisas, e um dia eu fui no plantão com ela. Eu tô vendo o povo me olhando esquisito, né, cara? Na hora que eu olhei, assim, bem onde o jaleco fecha, assim, no V, embaixo, só tinha uma pequena caveira demônio vermelha com chifres, assim, pra fora. Assim, caralho, vou ter que botar a do bloco cirúrgico, né, cara? Pra ter que continuar atendendo, porque a coisa vai ficar feia daqui a pouco. Eu tenho uma camiseta. Eu não vou, eu não quero ser atendido por esse médico do demônio. Demônio, esse médico satanista. Sataneiro. Eu tenho uma camiseta do Iron Maiden, e isso não é brincadeira, eu já contei pra vocês, vou pegar a foto dela. Eu uso ela uma vez por ano. No solstício? Por quê, cara? Porque eu tenho ela desde os 16 anos e eu não quero que a estampa estrague. Entendeu? Então, pra ela não lavar demais, pra ela não estragar rápido, eu uso uma a duas vezes por ano. Ô, Godoka. Eu vou te dar uma dica. Você pode ir numa loja comprar 8 iguais e usar uma por dia da semana. Não uma tem por mais. Dia. E essa tem valor sentimental. Não, tem sim. Você nem vai perceber daqui a 3 anos, cara. Relaxa. Camiseta super do... igual. Não. É que nem minha camiseta Super-Homem, que eu tenho há 6 anos e uso quase todo dia. Não, mas eu realmente, cara, eu fui me desfazendo das de banda, né? Porque a camiseta vai ficando velha. Eu tinha uma do Ramones que eu não tirava do corpo, aquela porra, né, velho? Mano, eu posso começou preto e terminou cinza, tá ligado? Não, cara, vai, durava assim. Mas, chega uma hora que não dá mais. Só que daí, tipo, eu comecei a fazer as minhas camisetas, eu faço em estampa branca. Eu faço em camisa branca, tá ligado? Porque eu sei. Não, eu passo muito calor, cara. Camisa preta também não dá. Faz 50 mil graus nessa porra dessa cidade, tomando cu, pô. Calor do inferno. Tá vindo. Curte tua brisa aí. Calor é da hora. O Vini saiu daqui morrendo de calor, chegou lá na cidade dele, tava calor também. Se fode aí, ô trouxa. Pra cá, trouxe o calor pra esse inferno. Se fode aí, ô trouxa. Calor aqui é 28 graus, tá? Achei o modelo do boné do Iron Maiden que o cara queria tomar da minha cabeça, porque eu não sabia de qual álbum que era. É na galeria do Rock, não é? Mano, é do The Trooper. Você não sabia, velho? Eu não sabia. Ah, na época eu não sabia. Na época eu sabia que era Iron Maiden, tinha o Fear of the Dark. Não, e viu que foi o cara daqueles bem trouxa, né? Não, eu vou te tirar porque tu não sabe que banda que é, sabe. Que álbum que é. Qual álbum que é? Não sei, cara. Qual que é o integrante da banda? Eu faço nem ideia, cara. É uns caras aí. Então dá esse boné, mas por quê, cara? Dá esse boné aqui! Foram as últimas palavras do cara caindo no chão, né? Zuest deu uma bifa nele. Cara, eu não achava que, tipo, bando tipo anos 80 existia de verdade, tá ligado? Não, mas era, Band era Revel, um bagulho muito idiota. Band Revel. Era o Vini, cara, era o Vini. Não, eu não era esse tipo de bullying, eu não roubava, eu só batia. Eu só matava, né? Eu só batia nos coleguinhas. Eu pegava, roubava merenda. Às vezes eu roubava merenda. Merenda não, porque merenda tá na lista de palavras que o Vini odeia. Eu odeio essa porra. Vai tomar no cu. Oh, mas lanche. É que esse cara, lanche. Bota ortopédica serviu, cara. Caralho. As botas ortopédicas serviu pra cuidar desse cara aí depois. Ah, eu usei bota 7 Lego quando era pequeno, cara. Puta que pariu. Bota 7 Lego era um treco do demônio. E é que tava escrito do lado ainda, bota 7 Lego, cara. Própria. Melhor infância, cara. Botinha de chute, sim. Modelo Forest ainda. É. Ah, foda. Foda. Flamengo. É, quando eu era adolescente, eu era punk. Então, passei por um momento que eu tive moicano, tive cabelo raspado de passar gilete, sabe? Ficar só a pele mesmo. Couro sangrando. Couro sangrando. O cara fala em passar gilete, eu já imagino uma sangueira assim, fodida, tá ligado? Não, não. Mas tipo, nada de cabelo, sabe? Só a pele mesmo. Mas você mesmo passava gilete, cara? Era. Saía do banho assim, via... Essa porra tá crescendo, né? Pegava o gilete e começava a passar. Se eu faço isso, fica tudo torto pra caralho. Ele era punk, cara. Era por isso. Mas tipo, até hoje eu corto meu cabelo, cara. Filho da puta. Cara, eu também corto. Eu sei como é que é, Flammer. Uma merda também. Eu não sei se eu invejo ou se eu acho vocês loucos, tá? Eu acho que eu invejo. Queria poder cortar teu próprio. É que você não tem cabelo, Godot, é inveja. Ah, cortar o teu cabelo, cara. Eu corto meu cabelo. Meu Deus! Qual é o problema de vocês? Cara, todo primeiro grau eu tinha cabelo compridão, cara. Eu devia ter cortado. Rabo de cavalo e tal. Aí quando eu. Ah, eu tive também. Quando eu me formei no primeiro grau, eu disse, cara, nunca mais eu deixo meu cabelo crescer, velho. Eu com 17 anos, eu cortei e eu senti uma liberdade tão grande, sabe? Nossa, mano. Tá até hoje sentindo essa liberdade. Sim, hoje é mais saudade, mas... Eu acho que eu fiquei dos 14 ou 13 até os 23 ou 24 sem cortar os cabelos. Porra, é sentido. Como eu não posso... 4, 10 anos, cara? É, tipo isso aí. Fiquei tempo pra caralho sem cortar os cabelos. Aí cortei os cabelos na faculdade com essa merda aqui, que é hoje em dia. Aí eu depois que eu cortei, eu nunca mais deixei compridão de novo, assim. Deixei só cachopinha, tá ligado? Cachoquê? Cachopinha, assim. Altinho, assim, tá ligado? Altinho, cabelinho mais altinho, assim. O cabelo é. Meu cabelo, 1 centímetro já tá enrolando, né, cara? Tipo... É foda. Aí depois, mas depois que eu cortei que eu tinha grande mesmo, nunca mais deixei crescer daquele jeito. Ah, muito trabalho, velho. No calor é quente pra cacete. Não, tu faz um coque, rapaz. Só amarra o cabelo não, muita frescura daí, muita frescura. Frescura tu fica reclamando essa porra aí, meu. Deixa o cabelo crescer, cara. Vira um ogro, velho. Deixa curto que tá de boa. Eu tô pensando em deixar os cabelos crescer de novo, cara. Eu me encheu o saco ficar cortando essa merda aqui. Deixa, cabelo curto é muito hipster, cara. Não tem emprego. Não tem emprego. Deixar crescer mesmo. Isso é o Flammer? Ah, com 16 anos. Achei que fosse o Vini, tá ligado? Eu ia dizer que era o Flammer, tava dando foto do Vini aqui. Deus do céu, demônio. E de. Ô, Flammer, e de roupa, cara? Cara, o Flammer, com certeza, então, o Flammer, ele mesma coisa, era né, todo hard rock. Preto e... nada, com esse cabelo, nada. Esse óculos, ele era hard rock, certeza. Eu via certeza. Ramones pra caralho, só que usava um... Ah, não diga. Hard rock. Usava uma camisa do Ramones que eu tenho até hoje, cara. A camisa, eu acho que... É, a camisa tem 12 anos, cara. Cara, o Flammer já aumentou uns 8 metros, pelo menos, desde quando ele usava a camiseta. Acho que não serve mais, mas é... Ela tá meio baby look hoje, mas não porque eu cresci tanto, mas é porque ela comeu, tá ligado? Ela tá toda rasgada. Ela foi derretendo, mas, né? Ela tá aqui, eu até tirei uma foto pra mostrar pra vocês, mas, cara... Eu também tirei a foto do Flammer aí. Sei lá. Não, não, cara, o Flammer não parece o Jean Ramone, na moral, nossa. Velho. O Jean Ramone é muito feio, mano. Sério. Ah, e o Flammer é lindo. O Flammer é gato. Se deixar meu cabelo crescer, ele fica assim, ó. Nossa, não é corte de cabelo de tia, cara. De tia zona. Exatamente. Por isso. Caralho, as panteras, né, velho? Panteras, cara. Meu Deus. Em época que eu era mais pobrezinho e tal, eu não tinha. Sempre foi. Tava perrengue a vida, né? Aí, como não tinha como cortar o cabelo, eu comprava o boné e eu colocava o boné, só que o meu cabelo é muito armado. Então ficava do lado assim, tipo, muito grande, tá ligado? Aí ficava parecendo o Bozo, cara. Era um momento meio nervoso assim na minha vida. Cara. Olha a cara que eu fiz, Gariba, enquanto você falava isso. Ou quando eu via seu cabelo. Eu fiz essa cara, exatamente. Eu achei porque eu tô com a calça cargo aberta no Google, indo na busca. Olhando. Cara, tá maluco. O maluco tá muito pijado, velho. Cara, eu acho que esse era um problema que eu não tinha, cara, porque o meu cabelo ele era tão liso, que ele só crescia e descia, cara. Tipo, o meu cabelo não armava, não ficava alto nem nada. Só cara, o Edson era metaleiro tervoso, cara. Tervosaço, velho. Olha isso. Olha só, Edson, meu cabelo. Cara, eu não consigo resgatar nenhuma foto minha, mano. Eu já perdi todos os meus HD com foto. Cara, o meu problema é que todas as minhas fotos de adolescente não existia câmera digital na época, então tá tudo. Tá tudo impresso aqui. Eu tenho que escanear pra mandar. Não... Ah, eu tenho que escanear uma também, cara. Ou vocês podem simplesmente fazer que nem eu. Quando eu era adolescente, eu não saí em fotos. Não tem, cara. Não tem. Já tinha máquina digital, mas não tem foto minha, cara. Porque eu não saía nas fotos, cara. Eu não gostava. Eu tinha um pavor de sair em fotos. Deu pra ver no controlão. É, pois é, né? Então é isso aí, cara. Não gosto, cara. Fazer o quê? Depois da minha época mais cara, Ramones, né? Teve uma época meio gótico. Então eu andava com camisa social preta e uma cruz. Nossa! Mas essa época durou acho que só uns meses. Eu percebi que era ridículo. É bom quando a gente se toca cedo, né? Das merdas que a gente tá fazendo. Que tipo, eu passei da minha fase. Antes da minha fase do heavy metal, Red Band, tipo, teve a fase punkzinha, que eu usava bermudinha jeans, rasgadinha e All Star e camiseta e tal. E aí eu tive a minha fase grunge, cara. Que eu usava as flanelas, que as flanelas três números maior que eu, nossa. Cara. Parecia um mongolão. Tipo, eu tinha uma camisa de flanela, cara. Dedo, tá ligado? E aí eu usava as roupas mais largadonas também, tipo, que nem eu segui Charlie Brown, tá ligado? As roupas mais... as camisetas eram mais largas, as bermudas eram mais largas, e aí sempre metia um flanelão por cima, assim. Aquelas flanelas meio toscas, assim, sabe? E o cabelão solto, jogado em cima da cara. Na época eu não usava óculos, então não ficava tão bizonho, eu acho. Sabe o que é engraçado, cara? Eu usava umas camisetas de flanela também, né? Aí, um certo dia, eu me toquei que aquilo não era legal, sabe? Tá um estalo, assim, sabe? Tipo, eu usava sempre aquilo, né, cara? Usava camisa de flanela e tal. Os quadriculadinhos ali, pra eu, um lenhador, né? Que era mini lenhador. E aí, do nada, um dia eu parei e pensei assim, cara. Eu parecia o cara do Wayne's World, cara. Eu usava nessa mesma época. Até que eu e um colega meu fomos parados pela polícia. Porque eles estavam procurando duas pessoas assim que batiam com a nossa descrição e usavam o mesmo tipo de roupa. Caralho! Aí levamos um enquadro da PM, da rota, pra ser um pouco mais preciso. Caralho! Achei que era de boa, assim, abandonar a flanela. Cara, que essa imagem do Diego? Cosplay de Vini! Eu vi com óculos de tia, sabe? Ah, vai tomar no cu. Ah, falando em óculos de tia, eu preciso contar um negócio aqui. Antes do óculos que eu uso, esse óculos que eu tô usando hoje em dia é o meu sexto óculos. Eu usei seis óculos diferentes em três anos. Todos os anteriores, né? Eu me meti em briga, me meti em confusão, os óculos quebravam, eu perdi. Teve um estacionamento que eu fui, perdi os óculos numa briga no estacionamento. Aí voltei lá no dia seguinte, procurei os óculos, não achei, só deu merda. Aí o que que aconteceu? Teve um dos meus óculos que ele era, como é que eu posso dizer? Ele era literalmente um óculos de tia velha, cara. Ele era olha a cor que essa porra era. Esse que o Flammer tá usando, assim? Não, não, não. Não zoa não, que esse é o óculos que eu uso até hoje. Não. Só pra vocês entenderem. Robô do caixão da tia, o óculos errado. Conseguia ser mais tosco que esse que o Flamer tá usando, porque ele era caramelo. Jesus, bicho. Aquele que era branco, né? Foi envelhecendo. Não. Cara, o óculos ele era da cor de caramelo, assim. Ele era caramelo com as manchas marrom. Tá ele era meio transparentezinho. E aí, tipo, e ele era mais, a lente dele era mais estreitazinha, mais fechadinha. Parecia aqueles óculos de tia velha, cara. E eu usava aquilo, achava o máximo. Vini, tu pesquisa boa, óculos de tia velha. Você roubou isso da secretária da tua escola, né, Vini? Cara, já tinham me perguntado isso. Aí um amigo meu me chamava de Professora Vera. Professora Vera! É, ele me chamava, cara, esse teu óculos parece da minha Professora Vera de matemática. Ele me chamava de Professora Vera. Aí eu perdi os óculos numa briga e aí ficou por isso mesmo. Daí eu comprei uma... que nem eu, cara. Resumo da história da vida do Vini, né, cara? Usa cordinha, Vini, usa cordinha. Ah, Vini. Tomar no cu. Usa cordinha e quando começar a briga, você tira ele da cara e começa a girar, sabe? Óbvio. Não, cara, você tem que fazer um efeito dramático, Dó. Você enrola lentamente, assim, a cordinha ao redor do óculos. E entrega pro seu camarada. Aí ele sabe, já que achar pra ver esquentar. Olha bem pro cara que você vai bater, assim, pega as duas laterais do óculos, puxa pra lateral. É aquele óculos que tem um imãzinho no meio, saca? Ai, não, cara. Aqueles óculos de velho que mexe gravando metal na praça, sabe? Eu gostaria muito de ter. Eu vi um tiozinho anteontem passando por mim e colocando óculos desse com imãzinho, assim, no... É... Não dá. Vi anteontem isso, cara. E o pior é que tipo assim, eu fui comprar um óculos de sol no final do ano passado, e aí eu pensei assim, vou comprar um óculos de sol maneiro, né? Uma coisa estilosa, assim, uma coisa muito da hora. Aí a mulher me foi mostrando os modelos, que eram os que estavam em promoção, que eu sou mão de vaca. E mostrou aquele de gatinho, sabe, que dá puxadinha. Não, e aí, então, e aí, do meio do nada, ela me apareceu com um que era, tipo, ele era, literalmente, ele era igual aqueles Ray-Ban... meio vintage que o pessoal Vitor, usa. Não era Vitor. Ah, tá. Esses quadrados assim. Tipo, eu tava louco pra comprar. Tipo aqueles do Roy Orbison, sabe? É tipo esse daí. Só que ele tinha um detalhe interessante. Ele era todo dobrável, cara. Ele dobrava. A haste do óculos, ela tinha uma articulaçãozinha e ela se dobrava no meio. E a parte no meio do assento do nariz, tá ligado? Tinha uma, cara, isso uma é muito, articulação isso é muito brava. Velho, mano. Isso daí é muito velho, cara. Caralho, cara, que porra é essa? Depois me quebra uma filha da putagem dessa, tem que ficar consertando essa merda. Ele não fica. Ele fica todo fechadinho, não é, Vini? Ele fica mais uma niqueleira. Ele enrola. Exatamente. E ele ficava exatamente do tamanho da lente do óculos, só que todo dobradinho e fechado dentro dele. Cara, aí eu lembro disso aí, cara. Isso era aí eu vi aqui e deu, caralho, isso é velho pra cacete, né? Deu. Vou comprar outro, óbvio. E aí comprei outro óculos, mas, cara, ela olhou pra mim e disse assim, tua cara esse daqui. Eita, daí eu vou, cara. Cara de idiota. É. Foi trimassa. Eu tava muito na vibe de comprar um desses aí que eu passei, ó. Uhum. Um zoclão. É, era que nem esse daí. Aclaro grosso, sim. Pra psicografar umas cartas, né? Tomado seu o Toca prescrevendo de pirona pros caras lá. Que a mão na cara aqui. Não, aí tá lá o doutor, viu, cala a boca, quente. Filho da puta, que eu quero escrever a porra da receita, corno. O maluco serve tão rápido de pirona que sai quente a caneta. A caneta, né? O Godok é overclock de caneta. Escrevo rápido, no final eu não assino, eu só repouso a caneta no canto, assim, ela queima meu nome, sabe? tem a assinatura do Godok na lateral da caneta, a caneta tá vermelha incandescente, ele encosta no papel, tá ligado? Ah, caralho. Eu acho. O meu pai tinha um óculos desse. É, cara, isso aí eu lembro porque tinha. Eu acho que isso é receita pra dar merda. Isso aí, cara, esse óculos aí, cara, ele igual, cara. O óculos estragou e eu lembro que ele não era. Ele não era preto, ele era um cinza brilhoso. Pior ainda, tá ligado? Eu lembro que usava a caixinha dele pra botar moeda, porque parecia uma niqueleira, assim, era uma. Era uma coisinha de. Uma coisinha de couro nesse formato, assim, era. Parecia uma niqueleira mesmo. Teve um tio meu que desapareceu com um óculos desse aqui que pagava muito pau, esse óculos aqui. Ele desapareceu, foi sequestrado. Ah, ou o óculos do Tavares, cara. Aviador claro, cara. É genial esses óculos. Ah, isso é foda, velho. Ah, pode crer. Isso é foda. Caralho, eu não ia conseguir usar um bagulho desse aí, cara. Eu não gosto de óculos, na real. Lente clara assim, não, mas antes disso eu tinha um... Lente espelhada, um aviador, não, eu tinha um aviador da Ray-Ban e aí eu... Olha como eu sou uma mula, cara. Eu achava muito que deu óculos. Aí eu botei o óculos na camiseta pra segurar e eu fui atravessar um rio. Aí o meu chinelo caiu, fui me abaixar pra juntar o chinelo de R$40 e derrubei o óculos de 300, cara. Parabéns, campeão. Pior que eu quase perdi meu Ray-Ban assim, cara, que eu fui... Eu fui dar uma ponta no mar e eu esqueci que eu tava com óculos na cara, tá ligado? Eita, nós. Quando eu mergulhei, a primeira coisa que eu fiz foi botar a mão na cara, ele já tava quase caindo do meu rosto, velho. O Vini, eu aposto que o Vini tá devendo dinheiro pra mãe dele por causa do óculos até hoje. Não, cara. Por incrível que pareça, não. Cara, eu comprei o meu paralelo, né, cara? Na loja. Esperado. É, você não paga, tipo, 10 conto no óculos. Você paga uns 50, mas é óculos não, paralelo. Cara, você ele paga não 10 é. Conto, você tá louco, 50. Não, é nessas lojas assim. Que ele pega o original pirata... já. É, não, ele pega o pirata um pouquinho melhor, saca? Aí um dia eu tava saindo e tal, e eu não sei o que eu acabei mexendo, eu dei um tapa, assim, meu óculos caiu do rosto. E deu umas 4 quicadas, assim, tá? Pá, pá, pá, pá. Eu vi o povo ficando em choque em volta de mim. Tipo assim, vai quebrar o óculos. Eu catei, olhei em volta. Deu uma batida nesse Nulo Pano, assim, você que isso, pô? É pirata, gente. É, né? Calma, pessoal. Galera morrendo assim em volta. Que porra é essa? Eu tenho que trocar a lente do meu, cara. Pior que o meu, ele. Eu fiz merda na lente do meu. quando eu era adolescente, eu sempre usei óculos, né? Desde criancinha. Aí. O meu fucking óculos que eu tinha era um óculos da Playboy, que eu achava incrível ele, ó. E tipo. É todo de metal. E vim morar em Recife e, whatever, né, Recife e tal. Só que aqui é úmido pra caralho. Bateu sal no óculos, pô. O óculos começou a corroer nas laterais com... E, da tipo... hora, assim, na hora que encostou o sol, começou... Não, é tipo... Ficou só as lentes grudadas no olho, né, cara? Uns dois meses e o óculos... Deu merda, sabe? Não me prestava pra porra nenhuma. Eu imaginei o Flamer indo pro sol e o óculos dele derretendo, tipo, no Indiana Jones lá no primeiro Indiana Jones. O da tumba lá que ele abre a caixa, não é? Essa fita aí? É, o cara sai derretendo lá. Meu óculos inteiro de metal, eu cheguei em Recife. Rimos muito, tomei 3 antitetânicos. Quase isso. E tu segui. Tá, peraí, que acabou de passar um carro aqui. E levou minha atenção. Aí eu abri, vou baixar a tela em branco do. Eu tava terminando. Não, eu tô terminando de digitar o um negócio aqui. É que eu faço. Eu sou multitarefas. Mentira, eu sou. Multitask! Eu sou multitask. Eu não manjo de inglês, desculpa. Cara, velho, eu nunca tive muito estilo assim, tá ligado? Tipo, mano, eu era o cara que usava shorts na escola. Até o dia que todos os moleques estavam usando shorts lá embaixo e mostrando a cueca inteira, tá ligado? Isso é ridículo. E todas as minas usando shorts lá em cima mostrando a coxa inteira, aí proibiram. Aí eu fui infeliz, tive que voltar a usar calça, né? Mas, cara, tirando isso, velho, eu era da galera zoeira, então, pô, eu tava cagando pro jeito que eu me vestia. Geralmente era tipo um tênis de skate, porque eu andava de skate, uma calça meio justa, porque era o que eu usava. Eu era muito magro, então não tinha sentido usar calça larga, tá ligado? Ia cair, né? Cara, é sério, velho. Eu era muito magro até tipo uns 6 anos atrás. Pera aí, eu vou mandar uma foto pra vocês aqui, ó. Do meu Facebook, eu não sei nem uma quando. Foto que... Betinho, né? Nossa, cara, eu nem sei nem quem pegado, é no Facebook. Tá, cara. Vou refazer a piada, uma da foto do Cazuza. Olha, muito melhor. Parecido. Olha as grossuras da minha perna, olha nessa foto aí que eu tava tatuando, inclusive. Era uma das minhas tatuagens lá, sei lá. Ah, eu vi essa foto já, caralho. Cara, era muito. Parece um Gariban Zipped. Mano, eu era muito magro, cara. Olha, mesmo. Foi maldade. Eu sempre fui muito magro. Então, tipo, cara, eu usava. Eu já tive um moicano, eu já não tive barba. Eu. Sei lá, cara, eu era do estilo da vida, assim, tá ligado? Estilo da vida. O que pagasse mais, eu tava indo. Tipo, foda-se, eu era muito bosta mesmo. Meu caso, era o que pagasse menos. Daí eu tava indo. Dá pra ver que é uma fase de larva ainda do Segui, né? Que a barba ainda tá curtinha, tem pouca tatuagem. Não, calma aí, ó. Esse aqui, olha, minha foto depois de fazer minha segunda tatuagem ever. Que eu fiz, sei lá, duas semanas depois da primeira. Eu não tinha barba nenhuma, tinha muita espinha e tinha... A minha tatuagem estava boa ainda. Essa é a fase de larva. Eu tinha um queixo, eu tinha pescoço, eu tinha cabelo curto. Eu sabia falar, que nem gente. Sabia falar. Nessa época eu ainda morava não, na minha casa. Esse cabelo cortado, esse queixo aqui, me disse que você era o Dinheiro Preto. Não, cara, por favor, não. Tinha piercing no umbigo. Não, essa época eu não tinha piercing. Cadê? Deixa eu mandar mais uma outra foto comprometedora. Cadê uma foto que mostra que eu sou um... Cara, eu era muito magro, velho. Pera aí. Olha o tamanho desse braço. Saudades dessa época, viu? O Gariba. Eu tenho certeza que o Gariba ia se orgulhar de ver esse braço aqui. Cara, eu tinha AIDS, velho. Não é possível, mano. Depois curou, né, mano? Nessa época tava olha forte. Olha o Nike do braço esquerdo do garoto. Caralho, velho. Esse fogo hoje tá widescreen, né? Oi? Esse fogo hoje tá widescreen, né? Cara, tu fala, mas. Acho que o meu é. Eu sou magro até hoje, cara. Eu sou gordo hoje. Eu tenho uns 20 quilos a mais que essa época. 30, se pá, sei lá, não sei. Não, Bia, agora você é magro que faz academia. Você tá pegando aqueles físicos de pedreiro já, sabe? Aquele cara que é magro. Ergulage. Músculo definido, saca? Eu sou magro laje. Tá Ergulage. Magro laje. Aquele cara assim. Tem as veias saltando pra fora, né, de tão... Exatamente. Não, mano, os caras que só tem a mão forte, tá ligado? Tem só o pãozinho francês assim no bíceps, sabe? Tudo seco, velho. Na moral, cara, eu vou falar o nome dele, porque eu tenho certeza que ele não ouve, mas na dúvida a gente corta depois. Tinha um maluco lá, que era... Eu não lembro o nome dele, na real, era o sobrenome. Era... Não, cara. Mano, pensa no... Cinema. Cinema. Não. Não, cara. Pensando, eu acho que era Felipe, Rafael, algo assim. Velho, tipo, mano, a gente tudo na escola, velho, oitava série, o mais zoeiro tava tentando botar a pinga na garrafinha de água, tá ligado? Mano, o maluco já chegava, mano, muito bombado, tipo, velho, sétima série. Pensava assim, Não, cara. Só, desculpa interromper, eu consegui, o mais zoeiro tava querendo colocar a pinga na água. Eu tava tomando um litro inteiro sozinho, cara, né? Porque nessa época eu tinha 12, você já tinha 50, né, Wander? Era diferente. Cara, o que eu tô falando, mano, é que, tipo, o maluco chegava, velho, tipo, nossa... Não, cara. O que tá acontecendo com você? Tipo, tá diferente. Falou, cara, eu tô trampando de pedreiro com meu tio. Na sétima ou oitava série. Mano, o maluco já era muito grande, cara. Muito, tipo, tanto que ninguém zoava ele porque ficava com medo. Porque se ele desse uma porrada, ia matar a gente, tá ligado? Ele era um maluco intocável da sala, assim. Você que falou de magreza, cara. Eu senti uma saudade, cara, que vi essa foto, cara. A gente sente a tristeza na voz do Godok. Caralho, velho, eu não usava cinto, sabe? Não precisava. As calças serviam. Mano, eu cheguei uma época. Eu tinha um queixo só, cara. Olha que coisa. Mano, eu usava isso aqui sem cinta. Era terrível, cara. Era minha calça, minha cueca da esquerda. Pera, o que que é isso aqui? Cara, essas são aquelas calças que parece que tá cagado, né, cara? Olha. Caralho! Saruel! Puta merda! Não, cara. Eu acho que é dessa... É, não pode. Peraí, isso é um homem na foto? Meu Deus. Não. Não, é o da esquerda só, esquece do meio, é o da esquerda. Não, o cara tá com a calça virada, ao contrário, o cara botou de... É, porque ele tá com os bolsos pra trás ali, não, eu acho que é isso. Fralda geriátrica, cara. É, ô Gariba, tu pegou foto errada, eu não posso crer nisso aí, cara. Essa calça derreteu. A pergunta refaz tua pesquisa. Por que tu fez isso? Calça harém? Que porra é essa, velho? Eu ganhei essa calça de um cara lá que não queria mais, daí eu comecei a usar. Cara, você não queria mais o calça? Deu cara? Pra ti, era por um motivo, cara. Você ganhou a calça do cara que você não queria mais ou o cara não queria a calça? Eu não o cara entendi. Não queria a calça. Véio, o Japa tá usando uma bolsa que é quase do Romero Brito, velho. É, velho, tá muito não, errado. Pera, eu procuro, é que eu não acho nenhum baixa, velho. Com... Ele é gaúcho, com certeza. Ele tem um chimarrão dentro da bolsa, velho. Não, cara, isso não... Bombacha não, velho. Cara, parecia que eu tava cagado. Você usava bombacha? Já usou bombacha, cara? Já usei bombacha. Caralho, Vini, era pra usar com coturno? Vini, não, cara. Cara, eu usava bombacha. O Vini tem cara de que usava bombacha e alpargata, né? Cara, eu usava bombacha e alpargata, cara. Caralho, Vini. Ai, era muito. Sabe qual que é a vantagem da alpargata e da bombacha, cara? É que assim, a bombacha, tu pode, tipo, a bombacha ela é bem... Pode peidar calça... à vontade, né, que é bem larga. É, sova. Bombacha, ela é uma, num bombacha, ela é uma, tá ligado? Calça... Peido. A bombacha, ela é uma calça trifresca, assim, que, tipo, como tem bastante cara, espaço... Cara, bombacha não é um elástico? Que fica não, embaixo, cara. Lá só? Não, cara. Não, cara. Ela é bem fresca. E aí tu pode, tipo, tu pode usar ela no verão até, que é bem de boa. Tem umas que são abertas na altura da canela ali, tipo, ela abre na metade da perna. E, cara, é muito de boa. E aí, no inverno, ela é boa porque tu mete um cerolão por baixo e mete um bombacho também, cara. Eu posso te cortar, desculpa, muito rápido, mas olha a barriga de chope já aparecendo no Godoka ali, cara, na foto. Eu tô pensando muito nisso, cara. Calma, calma que piora. Ah, mandei duas vezes. Nossa, Godoka. É 7 anos com gostinho de 50, pelo menos aí. Sete anos. Não posso falar nada, velho. Filha da puta. Dessa calça aí de bombacha, o pessoal que faz teatro usa bastante, mano. É, o Goku que, também usava bastante essa calça. O Goku usa bombacha. Laranja. Ô, velho, na moral, eu, tipo, eu servi exército. Acho que as pessoas aí, a maioria das pessoas não sabem. Eu não tinha tatuagem, eu tinha que falar senhor as pessoas, não podia falar palavrão, não podia peidar em forma, tá ligado? Tipo, cara, pra mim, bombacha era isso aqui. Era esse elásticozinho que você prendia a calça pra não ficar pegando no coturno. É, eu tive que usar coturno também. Sim, o nome da bombacha vem por causa disso. Ah, eles tá. Prendiam a calça pra, mim é pra ela não... Pra ela não prender na bota, cara. Ah, porque eu sempre prendi bombacha como isso. Opa, então é isso. Achei uma foto minha de quando eu era magro. Foto não, é um... Caralho! Litografia. O engraçado da bombacha é que nego no steampunk nos Estados Unidos acha incrível, velho. A bombacha? É. Eles querem pra caralho. Que perguntaram pra mim se eu fazia. Pô, eu... Não, eu sou do Nordeste, eu não sou do Sul, cara. É outra região. Aí o nego fica, não, pô, mas tem que aprender a fazer, porque a cultura brasileira é incrível por causa da bombacha. Bombacha, o que você tá falando? Bombacha não é cultura falando brasileira. Falando de costura pra cosplay, no caso. Sim. Mas não é cultura brasileira, cara. É cultura dos pampas, cara. É tudo da Argentina e Uruguai, essa porra. É paulista bombacha, cara. O nome original dessa roupa era paulista. Olha ali, pra te ver como era pior e melhoraram. Era pior ainda, cara. Que os bandeirantes usavam esse tipo de roupa. Cara, eu achei, velho, a primeira foto de que eu era gente. Acho que as pessoas daqui já viram isso, provavelmente. Aquela tu pequeno de... Olha, isso aqui vai ser um achado. Vocês podem pôr no banner se quiser, cara. Nunca mais... Isso é muito boa. Que bonitinho. Pior que eu parecia muito gente. Depois de só desandei na minha cara, vida. Cara, eu achei uma fase muito merda da minha vida, velho. Achei uma foto aqui da época que eu comecei a descobrir. A piroca, né? Não, ficção. Que eu comecei a descobrir ficção científica e cosplay e tal. Então eu andava assim em Salgueiro. Deixa eu mandar aqui pra vocês verem. Porra, tem que botar na área de trabalho, pra mim. Caralho, o Zuei falou de munhequeira, cara, e eu acabei de achar uma foto. Eu usava Spike, tá ligado? Eu usava minhas camisas de Ramones, bermudão e Spike. E umas correntinhas. Essa foto fica muito bizarra se você girar ela pra esquerda, sabe? Caralho, imagina. O Zuei te mandou a foto dos Spike e tal. Eu usava Spike, esquerda. Cara, mas caralho, eu usava os Spike pra brincar. É a foto que você tá. Daí eu pegava os Spike transformava o Spike tipo uma soqueira, tá ligado? A foto que eu mandei aí agora é como eu me vestia no interior. Então, tu fazia metanfetamina? Chernobyl, cara. Eu andava assim na cidade, cara. E não vinha a polícia te bater? Tipo... Sério, não, cara? As senhorinhas olhavam esquisito pra mim passando na rua, sabe? Por que será, né, cara? Esse animal aqui. Era normal, velho. Chegava na casa dos meus amigos e aí, tudo bem? Aquela voz de máscara de gás, tá ligado? Puta, pera aí, que tinha um cara nos eventos. Imagina as beatinhas dando isso pra rezar o terço lá na igrescha, eu vi essa aberração descendo da rua. Rapaz, que calorão que tava na rua hoje. Quando eu chegava pra casa, eu chegava falando assim. E sim, eu tô usando a máscara agora pra representar isso. Caralho. Parece o Vini falando em qualquer podcast. Até é. Ai, só tem babaca nessa porra. Eu usava bombacha. Ah, galera, pra finalizar aqui, vou fazer uma rodada rápida, assim, tipo, qual é o estilo de agora que vocês usam, assim, rapidamente? O mesmo. O mesmo? Tá, pros vezes a gente sabe que é a mesma coisa. Gariba, te livrou das calças brancas? Me livrei. Não usei, porra. Ah, cara, é camisa, xadrez, que vocês falaram aí que você acha bizarro, mas tudo bem. Continua no visualzinho lenhador. Aquela camiseta do Superman, isso. Que eu já vi você umas... De todas as quatro vezes que eu vi você, velho, as cinco você tava com camiseta do Superman, velho. Sério. Eu uso sempre, ela é toda desbotada por causa disso. Ah, cara, camiseta de super-herói, camiseta de algumas bandas que eu uso de vez em quando, mas eu uso sempre as mesmas. David Bowie, né? Sou muito fã. E calça jeans e... E tal, xablau. E acho que só isso. Godoca. Eu comecei a usar bermuda no final do ano passado. Perdeu a vergonha das pernas. É verdade, foi no encontrão, o Godoca falou que era tipo um dos primeiros dias que eu tava usando bermuda Herol, tá ligado? Caralho, velho. Não, eu não tava usando bermuda aquele dia porque eu esqueci o tênis, cara. E eu tava usando aquela bota de cano alto ainda. Bom, rolou essa conversa de que você aprendeu a usar bermuda muito pouco. Sim, sim. E eu comecei a usar roupa colorida, mas eu só usava preto. Restart! Eu parei de usar um pouco de roupa de banda e agora eu uso camiseta de super-herói. Tipo, sim, eu vou trabalhar com elas. Não, e hoje eu não tenho cabelo. Ai, que tristeza, cara, que dá. Flammer. Ah, então, nesse Natal, mamãe me deu um presente. Mamãe me deu duas bermudas, cara. E eu descobri o prazer de usar bermudas. Você não usava? Não. Perdão. Isso na base da chinelada. O Diego só andava com roupa amarela e máscara de gás, tá ligado? Ele só sabe disso. Não, eu só tava... Ultimamente eu só tenho usado o quê? Camiseta branca, ou... No branca, não. Sem nada nela, né? Tipo, cor sólida. Sem nenhum tipo de estampa. Transparente. E calça jeans, era só o que eu usava ultimamente. E, tipo, de vez em quando eu usava uma blusa com um suspensório e o colete, quando tava um clima mais agradável pra usar isso, sabe? Mas normalmente mesmo é camiseta sem estampa e calça jeans. Aí eu ganhei essas duas bermudas agora no Natal e, uou, cara, é muito confortável essa merda. A vida após a calça jeans, cara. A vida após a calça jeans. Esse tem que ser o título do podcast, sério. A vida após a calça jeans. Cara, pensei, esse tem que ser o título. Eu olhei aqui, escrito Godoca barranqueando o coelho. Porra, não. Esse pode ser outro título subtítulo, tá ligado? Um subtítulo, tá ligado? Ai, cara. Vini. Cara, hoje em dia quando eu não tô de tênis, bermuda e camiseta pra trabalhar, eu... Eu tô pelado, né? Não, pra trabalhar eu uso camisa. Tipo, aquelas camisas hipsterzinha, listrada, calça jeans e tênis. Tipo, tênis do All Star e é isso aí, cara. Cara, eu parei de ficar pelado em casa por causa do gato, cara. Ele queria apiazar nas suas bolas. É um medo, como é que fala? É um medo pertinente, cara. Exatamente, cara. Achei. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ih, é link do Facebook, peraí. Porra, galera. Era? Não, mas dá pra... Ah, agora eu vi. Mas eu consegui abrir. Braço, o Flame me mandou um braço. Esse é um cara que... Esse é você? Não, esse aqui é um cara que ia nos eventos aqui de anime do... Sei lá, do ABC e tal, e eu lembrei. Sei lá, do ABC. Olha o cara com vergonha de falar. Só feder. Ah, do ABC, que é também lá pra São Paulo e. ABC. E parece bastante. ABC. Outra criança. Seguir? Velho, depois que você começa a trabalhar, uma coisa é certeza na tua vida. Você não quer mais usar nunca mais calça de final de semana, nem tênis, de preferência. Isso é verdade, cara. Verdade. Então, eu uso calça e tênis toda durante minha semana e de final de semana é chinelão e chinelo. Shorts. E chinelo se é camiseta não importa, eu só quero usar chinelo, cara. É só isso que eu quero. E hoje meu estilo de hoje em dia é chinelo. Chinelo. Eu ia falar uma porcaria agora, mas deixa quieto. É que é um bagulho que é muito off-topic, eu vou falar, desculpa, gente. Eu abandonei Naruto de vez. Yes. Aleluia! Yeah! Já faz uns meses, mas só que eu só parei pra gravar um podcast hoje, então tô falando. Eu abandonei Naruto, fiquei 6 semanas em Path of Exile. Não, pô, 6 nada, cara. Já. Pô, tá quase. Acho que eu tenho mais de 800 horas pra ver. Caralho. Acho que é um pouco mais, talvez. Eu comecei One Piece. Oh, é isso aí. Daqui a 8 anos você chega. Daqui a 8 anos você chega lá no episódio 700, já vai estar no 1500. Mano, o pior é que eu comecei a assistir semana passada, hoje eu tô aí no episódio 600 já. Que 600? Caralho, Gariba, tu tá. 600? 600. Entenderam por que ele falou que ele não tem episódio? Eu e meu pai, a gente tá se amarrando pra conseguir assistir 10 episódios do One Piece pra conseguir passar pra próxima saga. Cara, eu tenho uma má notícia, então. Eu terminei de assistir tudo de Naruto, cara. Verdade. Não, o problema não é esse, Vini. O problema é assistir 600 episódios de um bagulho em 2 semanas, cara. Cara, tá no episódio 725 do One Piece, cara. Vai tomar no cu, cara. Em 2 semanas. Eu não abandonei Berserk, cara. O Miura abandonou. Ele abandonou vocês. Ele abandonou, gente. Sério, ele volta. Eu tô só esperando sair a legenda do quarto filme, cara. Já tem um filme? Dark Age, estreou no Natal. Caralho, eu sabia que... Eu vi até o terceiro. Eu não sabia que... Tá, galera, vamos só pra encerrar o podcast, depois a gente volta pro off-topic. Falta alguém falar, não? Tá, o Evandro, eu posso que ele... O estilo de hoje em dia dele é Ray-Ban, chinelo, palito... Ah, é, o Mônico. Cara, eu minhas camisas, tudo agora é camisa mais normal, assim, sabe? Uma estampa comum, assim. Aquelas camisas que o cara vai na, sei lá, na Renner, na C&A e compra. É, aquelas... que é fácil, você não precisa procurar, você acha. Mas eu tenho algumas camisetas que eu faço, né? Tipo, tô sempre com a minha do Kung Fury, do Walk. É foda, cara. Mas é isso aí, bermuda, cara, bermuda. Ainda mais depois que eu comecei a trabalhar só em casa, nunca mais botei calça na... Não vai vestir calça na vida, né, cara? A menos que tenha algum evento social, aí o cara vai de... O maluco vai de chinelo, terno, tá ligado? Chinelo, terno e... formatura, né? Chinelo, terno. Eu tenho que compartilhar um bagulho pra vocês, cara. Não, é sério, isso aqui é uma história de vida emocionante. Eu odeio pentear o cabelo. Então, eu não pentei o meu cabelo. Eu pego, tomo banho, seco e vou do jeito que eu tô. É isso até hoje, desde sempre. Cara... A única vez que me viram de cabelo penteado e com gel na minha vida foi na minha formatura, tá ligado? Eu até lembro que eu brincava com um brother que, tipo, ele usava gel a vida inteira dele, topetinho, pá, tudo bonitinho, sei lá. Cara, no dia da formatura ele foi sem. E ele, caralho, mano, como é que você tá com e eu tô sem gel, velho? O que eu tô fazendo na minha vida? Era só isso. O que aconteceu, né? Mas eu adoro não pentear o cabelo, é muito bom. Ah, então tá, galera, esse foi mais um episódio de Filosofias do Cotidiano. Vão encerrando por aqui, curtam a nossa página, faz os trecos tudo aí. Ah, foda-se, até a semana que vem. É, tô chega. Alô, tchau. Adeus, e aproveitem o meu áudio, cara. É o Vini recebeu o fone. O frete mais demorado do mundo. De nada, Vini. Valeu. O frete mais demorado. Ou falar em frete mais demorado, o Evandro recebeu aquele bagulho que ele comprou, né? Ah, também recebi o carregador aqui do Eu aposto que eu não recebi meu desenho do HDR ainda, né? Não, explica. Ah, infelizmente não. O HDR esqueceu, cara. Pô, cara. Não tem problema. Daqui a uns 3 anos a gente tenta pegar. É, eu disse que um dia ele esqueceu, ou então os pedreiros que estão fazendo as obras lá no estúdio usaram lá pra rebocar a massa. Ou pra enterrar lá aquele bode, né? Piadas internas. Não, que o HDR falou que o pedreiro viu ele com a camisa do Hellboy e perguntou se ele curtia essas coisas de demônio. Ele curtiu. O pedreiro achou que ele era satanista, cara. Mata uns bode, mata umas cabras aqui, da hora. Foi muito foda, cara. Fala que o HDR e o D é de demônio. Que? Tipo, homem, demônio, risoto, tá ligado? Homem, demônio, rústico. O que tá acontecendo? Homem, demônio, rústico. Você lembrou que eu tenho a camiseta do Diablo 3, uma vez eu tava andando com a camiseta, né? E passei de frente a um templo, velho. Começaram a gritar, tipo, sai daqui! Tá possuído, não sei o que vai lá. Começaram a falar que... que... Em frente ao templo, né? E eu sem entender porra nenhuma, aí quando olhou, eita caralho. Então os caras começaram a falar que monge era interno. Quebrado, que tava desbalanceado. Era o... Era o Diego... Era o Diego... De vestido lá de... Breaking de fazedor Bad. De metanfetamina, né? E aí, tipo, tava falando pra ele, né, o negócio. Máscara, né? Máscara anti-radiação, sei lá que merda. De piroca, sei lá, foda-se, chega, cara, por favor. Não, eu já desliguei, eu já parei de gravar. Eu parei. E aí, Segui, pode falar. Já errou. Tu entrou bem na hora que a gente... Já acabou a gravação? Tá rolando? Não, tu entrou bem na hora que agora. Eu terminei a apresentação, tá ligado? Caralho, o que vocês fizeram até agora, velho? Falando muita merda. Nada. Falamos, eu quase comprei uma alpargata da Auster. Só merda, sim. Cara. Não, e o melhor, por dica minha. Vini, a mão de comprar tá quase coçando aqui, cara. Só que é muito vermelho, cara. Vermelho. Cara, guarda esse dinheiro aí, cara. Tu vai fazer coisas melhores que esse dinheiro. Cara. Espera a promoção. Não, cara. Fazer miséria. Ah, no site, depois vocês no site. Espera, dinheiro. Taca um. O que é? Cândida. Taca cândida que fica branco, Godok. É, e dissolve também, né? Isso não é uma doença venérea? Também. Cândida. Tá, galera, vamos continuando aqui. Aí eu já começo chamando o Segui, então, que entrou depois. Vamos lá, então. Então, galera, já começando aqui, apresentando o Segui, que chegou um pouquinho depois da apresentação. A gente não vai editar isso. Mentira, eu cheguei na hora, vocês estão fazendo um complô comigo. A gente falou, não, fica aí, depois a gente chama. Ai, ai, ai, ai, ai.